Controle Salvador, bom dia, TAM 3520, descendo para 170, formação Eco. TAM 3520, boa noite, identifique, desça até o 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, 3520. Para 216 vai efetuar 5 graus aqui só para desviar de um TCU à nossa frente. À esquerda ou à direita? À direita. Vou na prova de Duna. Ok, quando der vou a Duna. 0 também vai sair à direita 5 a 6 graus. Direito 0520. Oi, Broad Duna, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, ajuste no 019. 2000 no 019, Mano Duna, reporte na estabilizado, 3520. Noite no 6, reporte quando estabilizado, LS. Apataremos. Localizador, boa noite, Ana Meia. Chame torre 118, decimal 612. 186. Salvador, boa noite, Ana Meia, localizador. Boa noite, Ana Meia. Avistado, ajuste 1019. Reporte no externo, que está embaixo, travado já. Foi canela. Externo, baixado, travado, gol no 8, no 6. Boa noite, no 6, tem pouso autorizado, pista 1-0, vento de 1-3, 0 graus, com 0-8 nós. TV pouso, pista 1-0, gol no 8, no 6. Reduza para velocidade de aproximação e chame torre 118, decimal 612. Está reduzindo, obrigado, um bom dia, 3520. Torre Salvador, bom dia, TAM 3520, 3 milhas para o externo. Bom dia, TAM 3520, tráfego avistado, ajuste no 019, o número 2 para pouso, senhor. Continue aproximação, aguarde transição de pouso, TAM 3520. 2019, aguardando autorização de pouso 3520. No solo 05, libera pista próxima à direita, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 05, nesta frequência, boa noite no meia. Alfa Juliette para o 05. Abaixar, travado. 3520, pouso autorizado, pista no zero, vento de 120 graus com 12 nós. Autorizado, pouso na 120, tá 3520. No solo 08, libera pista próxima à direita, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 04, nesta frequência, tá 3520. Alfa e Juliette para o 04, na sua frequência, 3520, bom dia. Bom dia.